cenário desta vida, muitas lutas eu encontrei. Passei por muitos perigos, minha vida quase perdi. Mas existia um ser que por mim sofreu tanta dor. Porém eu não conhecia o que era um pecador. Jesus, meu Redentor, o meu amigo fiel, morreu pregado numa cruz, o Santo de Israel. Pra mim dá paz e perdão, me pôs na sua luz. Agora eu sou feliz com meu amado Jesus. Nas tribulações eu clamava, pedindo socorro a Jesus, mas ele não me ouvia, porque não tinha sua luz. É triste o homem viver sem a proteção do Senhor, porque seu fim é morrer nas mãos do vil tentador. Jesus, meu Redentor, o meu amigo fiel, morreu pregado numa cruz, o Santo de Israel. Pra mim dá paz e perdão, me pôs na sua luz. Agora eu sou feliz com meu amado Jesus. Você que vive no mundo e não conhece a Jesus, sua alma está aflita, necessitando de luz. Depressa vem hoje a Cristo, tua vida ele quer transformar, e ele te dará vida, ao céu te conduzirá. Jesus, meu Redentor, o meu amigo fiel, morreu pregado numa cruz, o Santo de Israel. Pra mim dá paz e perdão, me pôs na sua luz. Agora eu sou feliz com meu amado Jesus. Jesus, meu Redentor, o meu amigo fiel, morreu pregado numa cruz, Santo de Israel. Pra mim dá paz e perdão, me pôs na sua luz. Agora eu sou feliz com meu amado Jesus.